E Salvador, muito boa noite, gol 776, final da 10, baixar travado. Gente, gol no 776, continua a aproximação, informarei a eixo livre de pouso. Ok, na sua escuta, Brian. No 776, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 2, 0 graus, 1-09. Autorizado, pouso 0. Golf Victor, solo 09, Apache 5. No ativo, então faz o backtrack, livre à esquerda, Apache 5, a estacionária e frequência. Boa noite. Boa noite, o objeto foi de verdade. Ficou 87, precisa. Perito, tem como conhecer com autorização? Já adiantando que a minha terra para o 360 Galeão. Por informar subida aprovada para o 5227. Via Upper Zulu 1-0, é da Elda Bridge. Da Elda Bridge. O Tesouro já pode ser. Controle Salvador, muito boa noite, é o 352-18. 352-18, passando com identificação, desse caminho do 070. Autorizado 070, 352-18. Passaria 2226, desça para 4 mil pés, o QNH no 013. 410-093. Salvador, está em 3197, possibilidade de coordenar com o centro, a possibilidade de voarmos bridge? Salvador, vou no 776. 776, taxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, boa noite, 84, entra para nível de voo 050. Para 050, 884. Trip 5218, desça para nível de voo 060. Autorizado 060, para 5218. Tá 3197, chame Recife em 125-1, alterne 133-25. 251-3325. Passarei 2226, desça para 2000 pés, que é negar no 013, autorizado para o LF, reporte estabilizado. Desça para 2000 pés, 9013, reporte estabilizado. Controle de Salvador, muito boa noite, é o TAM-3560, informação via. TAM-3560, acione identificação, autorizada a chegada a mar, desça para nível de voo 070. 070, TAM-3560, voando em high speed para cima de janela, por exemplo. Confirme? Está voando em high speed para cima de janela. Sim. 3560, firmada de passamento para a necessidade, tem condições de guardar a necessidade. Itap 1884, após Itap, desce para 2000 pés, QNH 1013, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Após Itap 2000 pés, portaria estabilizado ILS 1884. Noite, presente voo Iduna. Desça para o nível de voo 050. Autorizado na proa de Duna, descendo para 050, confirme. Afirmativo. Controle, o Guardião 05, já emitiu a sul de retorno para Salvador. Guardião 05, reporte Itapuã. Reportará para Itapuã, Guardião 05. Guardião 05, chama Torre em 1-8, decimal meia. 1-8, decimal meia, graças, Guardião 05. Salvador, Web 5723, boa noite. Web 5723, essa identificação, autorizada a chegada a mar, desça para nível de voo 08-070. 070, chegada a mar. Estabilizado, passageiro 2226. Passaredo 2226, complete na OIDES, chame Torre em 1-8, decimal meia. 1-8-6, boa noite. Vamos agora, Estela. Autorizado, cruzamento, a retaguarda aeronave na final da 0 para o pátio do Grêmio, Guardião 05. Salvador, passageiro 2226, estabilizado, baixar e travado. Passageiro 2226, pouso autorizado no 0, pelo 120 graus, 079. Ele pouso, informação do Guardião 05, se possível agilizar o cruzamento da retaguarda do Passarinho, agora tem um gol lá em Duna. Visual pela nave, está autorizado o cruzamento, a retaguarda do Passarinho, Guardião 05. Afirmativo. Agilizando, procedimento. O 5218, controle? Estão na escuta, prossigam. Que comando, já está no lock, confere? Afirmo. Poderia confirmar qual atitude que já pegou o glide? Se já pegou o glide? 8 mil. Pegou 8 mil glide, ok, copiado. Sim. Região 05, eu estou no visual, reporte solo controlado do Graero, vento 11, 0 grau, 089. Reporte no solo controlado do Graero, Guardião 05. Salvador, boa noite, chegou 1884, passando externo, embaixo do lado. 1884, continue a aproximação, essa marinha está livre. Pois é, 1884. Passeio 226, solo 21, libera direito, 219. Direito, 219. S521. Salvador 3560, após ITAP, desça para 2 mil pés, QNH 1013, autoridade sinal ILS, reporte estabilizado. É uma ativa após ITAP, desça para 2 mil pés, autoridade ILS, na 3560, ainda escrito 060. Trip 5218 está estabilizado no curso do localizador. Trip 5218, complete na OLS, torre em 118, decimal meio. Torre 118,6, graças. Salvador, é o Trip 5218. Trip 5218, continue aproximação e com a Aripe está livre. Está aguardando 5218. Bono 884, solo 24, direita 919. 319. Webjet 5723, após ITAP, desça para 2000 pés, o QNH-013, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Ok, pode ITAP 2000, pode descer até 5000. Autorizado a descida para 5000 pés, Web 5723. 5000 pés, 5723. Confirmando ainda o ajuste 1012. QNH-013, agora. 1013, obrigado. Dael Leda, após Deus, controle 119.35, aciona 5025. Barulho de autorizado 340, Linda, Zulu 44, tem que colocar 190 sobre a direita, Dael Leda, após Deus, 5025, opção responda, 6935, controle da 3603. Já correu essa porta custa, Camarada 44, tá? 3603. Fala, boa noite. Bom, 884, controle de Bruno, está à disposição. Pelo 884, tem que ser Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, bom, 884. No 884, tira do bairro telefone, por favor. É, confirma com 884. Tira do bairro telefone. Esse é de bairro. Oxanai 6212, é a sua identificação, autorizada a chegada mar, desça para nível de voo 050. Represente staff, Oxanai 6212. E aí, como é que recebe agora? Ou não é? Vou tentar receber a indicação aqui, mas já foi feito o possível, então eu agradeço ao meu advogado. Direita solo, 1219. Direita solo, 1219, grava. Correm, 1-1-8, decimal 6. 18-6, 3-5-6. Solo é o trip 5-2-1-8, está livrando. 2-1-8, taxi Aquilo, parte 3, atento ao sinalizador. E Aquilo é o parte 3, 5-2-1-8. Salvador, Atan 3603, portão 7, puxa o acionamento. 7, autorizado, 3663, porta de ataque. Autorizado, porta de ataque, 7663. 27 para 1709. 1-7-0, 7-3. Sal 3858, acerto de identificação, autorizado a chegada à mar e desça para nível de voo 060. Salvador, boa noite, TAM 3560. 560, boa noite, checa trem de pouso, vento 120 graus a 8 nós, autorizado pouso, estratégia. Cristian, o trem de pouso já baixado, travado, autorizado pouso, cabeceiro no zero, TAM 3560. Localizador visual M5723. Objeto 5723, complete na ULS, torre em 1 no 8 decimal 6. Reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo, vai passar de 2,5, obrigado. Boa noite, o objeto 5723 estabilizando, para estabilizar o localizador. Castor 3, o Edio, número 2, tomarei para ali. Aguarda, está ali. Brasília 5, informação real. Lenha 130. Brasília autorizado, 360, Delta 0, primeira curva direita na árvore, Elefa. Controle 1 no 935, transponder 5026. 360 Brasília, adequado 0, primeira curva direita, saída, Elefa. Controle. Árvore, Elefa. Árvore, Elefa. Controle 1935, transponder 5026, o voo foram 613. Menos 5 correto, chama posicionamento. Chamará. Taxi 3603 com 3 horas e 55, alterno galeão, 1 no 62 a bordo. 603, taxi autorizado, Pationo, Índia, Alfa. 0 da 0 Torre, 1 no 86, metro no 0, 1 no 3. Teve taxi de Pationo, Índia, Alfa, ponto 0 da 90, quando lá todo 2 de 2613, rua Justa 3603. 33, libera direita no 209. Direita 223, pouso autorizado na 0, vento 110 grau 089. Autorizado pouso na 110, leve 5723. Solo um Salvador, o TAM 3560, livrando na tua. 1103, autorizado a final ILS, reposto ser estabilizado, o Xalé 6212. Oxalá 6310, ação de identificação, autorizado de chegada à mar, direita para o nível de voo 060. Mar 060, está mantendo o restrito com o posto de verificação. Sim. Então 3858, desce para o nível de voo 050. 050, 723, solo 34, direito 1219. Direito 1219, boa. Salvador, muito boa noite, Alta 3603, se aproximando do ponto 0 top. Alta 3603, a linha e decola, pistão na 0. Destino 10 graus, 110 com 089. Livre a linha, decolagem 10, Alta 3603. Alfa Juliette pra 05723. Então 3662, essa identificação autorizada chegada da Mari, desça para o nível de voo 070. Como eu percebi que está o Tano 3662? Compra o PC2 da Estal, da 3662. Decolou 37, controle 1-9935. Controle 1935, está 3603. Controle Salvador, boa noite, está 3603. Decolou na sua. Está 3603, contato radar, sou para nível de 340, saída da Euleda Eudes. Da Euleda Eudes, acende ao 340, está 3603. Tá 3603. Prossiga. Possível coordenar nível 360 e pro Adeus, se possível. Presente voo Leda, aguarde para ascensão. A presente Leda, aguardando ascensão, tá 3603. Leda 050, 3254.